se alcançará, nem peixe alguma te atingirá. Sim, pois o Senhor está sobre ti. Levante vossos olhos e vede esta terra santa, terra que Deus vos entregou. Tirai vossas sandálias, pois onde pisas é terra santa, terra que Deus vos entregou. Sobre vós envio o meu Espírito. Sobre vós envio minha unção. O meu Espírito te guiará, a minha mão te susterá, por onde quer que andares, contigo eu estarei. Cantem, seja bendito. Seja bendito, seja bendito. Bendito é o teu nome. Bendito é o teu nome em toda a terra. Seja bendito, seja bendito. Bendito é o teu nome em toda a terra. Sobre vós envio o meu Espírito, diz o Senhor. Sobre vós envio minha unção. O meu Espírito te guiará, a minha mão te susterá, por onde quer que andares, contigo eu estarei. Seja bendito, seja bendito. Seja bendito, seja bendito.